relacionado nisso. Muito obrigado, bom dia. Sim, bom dia. Marque a costa estabilizada. Afirmativo, senhor. Marque a costa, está estabilizado no ILS. Chame torre, 18 meia dúzia. 18 meia grátis. Salvador, muito bom dia. Papa Tango, Mike a costa estabilizado. Bom dia, Mike Acosta, vento 170 graus, 08 nós. Vai prosseguir para pouso na pista 10 ou 17? 10. Mike Acosta, ele prepouso pistão 10, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso, Oscar. O Mike Acosta já avisou com o campo? Negativo, chamará visual, Mike Acosta. Cheque. Costa está visual com o campo. Que a Costa livre pouso, vento 170 graus, 109. Livre pouso, Oscar. Mike Eco Oscar, solo aos 03, vai prosseguir parte 3. Vivo, prossegue Tabata. Gente, Mike Eco Oscar, táxi via Alfa, Juliette, tá livre cruzamento do Pátio Uno, e após táxi via Lima, Mike, chame na Quebec para ingresso na piscina 7. Alfa, Juliette, livre o táxi via Pátio Uno, após Juliette, Quebec, chamará, Mike Eco Oscar. autorizado ingressar pela 35. Charlie Hotel, dito Charlie Bravo, desce para 1510, ajuste 1019, os corredores de Salvador, reporte através de Paris. Gente, Mike Acosta, uma boa noite. Charlie Bravo, prossiga direto para o aeródromo do Charlie Bravo. Charlie Bravo, reporte a 10 milhas da aeródromo.